Tank Mike, sente da informação November, 1500 pés, Prod Paripe. Gente, ajustou o altímetro no 021, November Yank Mike, Prod Paripe, informe rota pós, rotatório, informando visual com aeródromo. Está ajustado no 021 na Prod Paripe, ingressando Interlagos, reporta visual do campo na proa da rotatória, November Yank Mike. Salvador, boa tarde, vou falar para Serra Papai Juliette. Serra Papai Juliette, contato radar, surfe nível 400, perfil Momo. Perfil Momo, ascensão 400, Serra Papai Juliette. Salvador, gol, 1-9-4-1. Vem para o controle? Eu vou 941, senhor. 941, bom dia, sem identificação, autorizado chegada a Mai, desça para o nível 060, estou tímido no 021, corrigindo, boa tarde. E boa tarde, descendo para o 060, me liga. Jet 6741 para o táxi PLB 127, autonomia 0352, alternando com fim. Cuidado até ponto de espera, via Pátio Índia, torre 186, ajuste no 026741. Via Pátio Índia até o ponto de espera no 021, ajustado a torre 186. Bom dia, senhor. Meio até 3000, aguarde. Tá, até 2-1. Estabilizado, 6721. Completa a aproximação, chame torre 186, bom pouso. 186. Azul 4076, desça para 2000 pés, informa o localizador. 2000, passando no localizador. Boa, 6721, pouso autorizado, pista 10, entrou no 40 graus, 99. Autorizado a 10, 6721. 3895, decolou as 2000, chame na 20, desça na 8. 208-3389. Locais, quilômetro 3 aponta pro push. Pronto, push, pronto, prontíssimo. Está autorizado o push, chame táxi, aguardando cópia. Corrijo, após o webjet que vai passar a retaguarda, está livre o push. Após o webjet que passa a retaguarda, está livre o push, aguardando a cópia. 6213, grato. Então, Salvador, trip 5490 para pushback, pátio 3. Autorizado no pátio 3, chame táxi. Mará. Controle TAM 3804, informação. Comeu, 3804, sua identificação, autorizado chegada a mais, desça para o nível 060, ajustou o time no 021, vigilante. 060 no 021 San 3, 804. É nóis. Da Thunders para 3 mil pés. 3 mil pés, tá, 3244 3144 da Thunders para 4 mil pés. 4 mil, então 3144. 1941, desça para o nível 050. 050, lado patrão. Localizador visual. Completa aproximação, chame torre 186, bom pouso. 186, obrigado, 4076. Torre Salvador Azul, 4076, ILS, baixado e travado. 4076, aguarde pista livre. Vento 150 graus, 10 mais. Na aproximação, 4076. Via 721, prossegue via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Puxando a 6213, cópia. Prossiga, 6213. Está autorizado o Galeão no nível 360. Decola da pista 10 com curva à direita, da Almeida Bridge. A Pesolo 10, SMAP, Lúvito, Barbacena, pós conforme. Controle 1208, aciona 5532. Após o SMAP, após a Pesolo 10, até SMAP, SMAP DCP Lúcio, DCP Babacena, transponder 5532, controle 208 do Oxané, só para o táxi. Autorizado o táxi até o ponto de espera, ajuste no 020 e a torre 186, confirma os dados. 97 a bordo, autonomia de 3 horas e 50, alterna com fim. Está livre o 6213. Táxi é ponto 5490 para o táxi. 62 a bordo, 4 horas, alterna Salvador. O trip observa o objeto que vai estacionar na posição 4 e após prossegue até o ponto espera. 186 torre, 1020 o ajuste. Táxi Índia. Ciente, após o objeto, está autorizado. 1020 no ajuste, 5490. 6721, portão 4, autorizado ingresso. 04, boa. November Yank Mike. Informar na rotatória, November Yank Mike. Trone Salvador 6741 da web, decolado, o senhor escuta? Rota radar, sobre nível 340, perfil da EL. 340, nada EL, 6741. Para prosseguir. 3216 no localizador? Afirmativo, 3216. Perto de aproximação, chame torre 186, bom pouso. Obrigado. 144, isso para 2000 pés, informe no lock. 2000 pés, vai lá no lock da 3144. 1941, desça para 3000 pés. 3000, controle, autorizaria para de bridge 6741. Aguarde. Olha. Vá, desça para 4000 pés. 4000, tá na 3804-21. Torre Salvador, boa tarde, isso é 32 no meia, final da 1-0, vai estar checado. Boa tarde, isso é 32 no meia, guarda pista livre. Sim, até agora. Meia livre à direita. Prossiga via Alfa, ingresso Juliette, portão número 3. Alfa Juliette, confirma portão 2. É 255, aciona a identificação, autorizado chegada a Mari, desça para o nível 050, altímetro no 020, vigilância. 050, o senhor autoriza ITAP? Oi, ITAP. Muito obrigado, pro ITAP, nível 50. Qual o aeronave, não é? De 5000 para o TAM 3204. Livre. Obrigado. Torre 32 no meio. Autorizado, tá 32 no meio, vento 150 graus 10. Livre pouso, tá 32 no meio. Autorizado, o TAM 3144. Complete, aproximação, chame torre 1086, bom pouso, 3144. 1086, ok. 941 da Gol, desça para 2000 pés, de forma localizador, ajuste no 020. Eu vou reportar a estrada. Salvador, boa tarde, Oceaner 6213. 6213, contato radar, subindo nível 360, perfil da EL. 360, subindo perfil da EL, poderia valida? Valida. Valida autorizado, 6213. O 754, boa tarde, essa identificação, autorizado chegada a mais, desce inicialmente para o nível 060, estoutímetro 10020, vigilante. 060, autorizado a decolar, vento no 40 graus. Devo decolar, estava 3440. Objeto 6741, passa nível 160, chama o centro Recife, frequência 12511, alterno 3325, boa viagem. 251, 3325, obrigado, até mais. Alterno 3144, vento 1940 graus, 10 nós, aguarde pista livre. Aguardando pista livre. Bononato 4-1. Grande aproximação, chame agora a torre 108-6, bom pouso, Bononato 4-1. Obrigado, tá bom. 3-2-0-4, desça para 2.000 pés, informe no localizador. 2.000, vou estar lá no localizador, tá 3-2-0-4. Tá, chegou 9-4-1. 2230, boa tarde, a sua identificação, autorizado chegada a man. Desça para o nível 050, estou o time, estou no 020, vigilante. 050, chegada a man para o nível 050. Aproximação, número 2 para pouso, aguarde. Gente, aguardar. Max falou 3-2, bom bate. Autorizado backtrack, bote livrando pista. 490. Como que quando você transmite uma conversa de fundo aí que atrapalha a sua transmissão, fica quase ininteligível, viu? 490. Janel 6255, desça para 3.000 pés. Ajuste 1020, informe o localizador. 3.000, 6255. 3144, Solas 39, chamei 1219, vou liberar. 319, à direita. Tá, então 3144, lembrou, à direita. Confirma. Ok, direto pra 3000, obrigado. Autorizado, Alfa Juliette, portão 2, então 3144. Localizador, são 3804. Complete aproximação, chame 2806, bom pouso. Bem, obrigado, 3804. Salvador, bom dia, o seu 3283, vai cruzando 165 para você, certo? 3283, bom dia, sua identificação, autorizado chegada a mais, desça para o nível 050, estou altímetro no 020, vigilante. Ok, Mari, baixando para 5.000, 3283. Chanel 6255, desça para 2.000 pés, informe o localizador 6255. 2.000, localizador, reportará, 6255. 1754, desça para 3.000 pés. 3.000 pés, 1754. Pés, eu vou no 754. 754. 1209. 209. 20, chama o centro Recife, frequência 1251, Antena 3325, boa viagem. 251, 2325, Oceaner 6213, boa. Alternado 13325. 3325, alternado. 04. 443, BH. Eu estava no 443, Piano Silêncio, 100, Salvador, Belo Horizonte, Felicita, Caracas, Confirme a rota do 1443. Antes 283, reduz a velocidade para 2100 nós. 202-10 para 2800. Voo 600, sem identificação, autorizado chegada a mar e desça para o nível 050. Estou tímido no 0. 20 vigilância. Descendo pro 050, autorizado de chegada. Identificou, ajuste no 020, voo no 600. Passei 2230, vetoração para sequenciamento. Curva à esquerda pro 125. Esquerda 125, passarei 2230. Passarei 2230, desça para 3000 pés. 3000, passarei 2230. Então 3283, desça para 4000 pés. Reduza para 190 nós. Para 4000, reduza 190. Fala a posição para o São 3804. 380401, pole position. 01, obrigado. 50 graus, 10 nós, reporte baixado, gravado. Reportarei. Tá 3283, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, pro 090, limitado, localizador. Esquerda 090, limite ao lote, tá 3283. Estado travado, final da 10, você, né? Tudo autorizado, 6225, pistão 10. Livre, pôs, 6255. Salvador, 35490, passando bom. Receptando localizador, voo 1754. 1754, complete aproximação, chame torre em 1862. 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 4, boa tarde, essa identificação, autorizado chegada a mar e desce inicialmente para o nível 060, estou tímido no 020, vigilante. Mar 060, com 1020. reportar no 43, está na intersecção do Colar, da intersecção da Hotel. A partir da intersecção, ciente. Então, na Hotel chama a torre 118-612. 118-612 na Hotel e no 43. Passou externo, baixado, sentado. Oxenar, 62-25, solo aos 49, libera direito, chama no 21 da 19. 65-219, vai chamar, grato. No 754, aguarde, pista livre. 754, pouso autorizado, despeche. Confirma, pro gol no 754. Pistão no zero livre, pouso autorizado, gol no 754. Aí, confirma o vento pra gente. 140 graus, 10 nós. Gente, teve pouso. 30, autorizado, localizador? Autorizado, aliás. 7, passaria 2230. Opa, GLS, via 2500. No 600, desce para 2020, autorizado, aliás. 2020, autorizado no 600. Agora, 3283. 3283, Vander, não me escuta. Completo o IRS.